verdade os dói. As mentiras são incríveis e tão reais, tão tangíveis. Conseguem me fazer supor, sou muito mais do que sou. Levam pra longe a tristeza, a angústia e a solidão. São clube a certeza entre sim e não. Já as verdades doem. As verdades doem. As mentiras só confirmam, não contestam, só afirmam. Nos ajudam a conquistar, a prover e a sustentar. Nos afastam do infortúnio, do fracasso e da frustração. São um ponto de equilíbrio entre a loucura e a razão. Já as verdades doem. As verdades doem. As verdades doem. As verdades doem. As verdades me conduzem pro estranho mundo da razão. As verdades me deixam do tamanho que eu não quero ter. As verdades fazem que eu vejo o que eu não quero ver. As verdades doem. As verdades doem demais. As verdades doem.